desespero, aqui é sofrimento. CP, infelizmente, o cenário é violento. De ver angústia batendo na cela, de ver a vida da mãe, milagre espera. De ver o filho trancado, latrocínio. É domingo, é CP, é aquilo. Dá vontade de chorar, o solamento. É o caminho mais rápido para o inferno. Na CP, lado de fora, velório. Anjo negro, fardado, pistola. Pai do crime é o diabo, perdição. Caminho largo, errado, mano, confusão. Tá embaçado, o crime te ilude. Encurta os passos, diabo acusa. Fecha as portas, cê paga o CP. Deus é meu juiz e nele eu vou crer. Escola, aluno, garoto aplicado. Faz estrago na área, formatura aprovado. Ser bandido, famoso, respeitado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Mas aí, cansado de escutar, Deus avisa, avisa e ele voltará. É, e ele voltará. A ambição pelo dinheiro, já sei como é que é. Essa estrada é cabulosa e muito parceiro não para em pé. O projeto do assalto foi bem elaborado. Só que a câmera do repórter vai te filmar algemado. Primogênito da família que acaba de partir. Entrou pro crime pra se divertir e o problema mora aí. Então louco, vai por mim, o crime não é brincadeira. Tem muito gambé sendo treinado pra te fazer de peneira. O herói do pivete que tenta golpe com a pistola e na fita forte das manga. Rendeu uma pá de joia, o fim de semana que vai ficar na memória. No mundão da ilusão é só mais um que o sistema derrota. A porta larga te oferece vários quilates. Só que nessa armadilha o diabo te espera, pronto pra remate. A covardia que vai chegando e voltando em dobro. Eu vejo os boys que ontem sorriu, hoje gritando por socorro. A liberdade que custa caro foi jogada pro alto. Deu tudo errado no assalto, só agora vai ser quadrado, quadrado, quadrado. E o choro permanece de um lado e o sorriso do outro. E o dia a dia, parceiro, é cada vez mais cabuloso. O suor escorre na esperança de melhoria. Mas é o crime, os gambé, as quadradas, farinha. Tá embaçado, complicado, é prisão sem muro. O diabo faz o convite, depois sorri com seu luto. A armadilha na esquina do outro lado do vidro. E se você gritar assalto, vai levar uma pá de tiro. Escolha seu caminho, sua trajetória. O crime é quente, embaçado e ele não se tem vitória. Os bico tá de olho, os parasita quer uma chance de fazer você experimentar, depois querer sugar seu sangue. Cada um aqui é só um toque. Vida desandada é presa fácil pro choque. Sirene no ouvido, barraco invadido, é os porco em ação, praticando extermínio. Sem aliviar, o sistema vou atacar. Sem essa de censura e de querer me intimidar. Porque de frase em frase eu só tô fazendo a minha. E parceiro, vai por mim, só Deus salve a sua vida. Vem, vem, vem. Leva o homem, rapaziada, vambora.